de volta em nova dimensão. Ascensão de preto doido. Aí, racista, não, não fique fora, mina. Ninguém discrimina, ideia aqui conjumina. Minha rima tem que ser mais poderosa do que Citotec. Na hora da paulada, não esqueça seu juntar. Ignorância morre, inteligência cresce. Meu pivete ali na creche, faça uma prece. Quero ver ele crescer, virar mestre. Considerado como eu sou no rap. Na zona sul, na zona oeste, na zona norte, aliados lá do leste. Pepe legal, não dá boi pra piloto aqui da bonde. Daqui pra frente vacilou comigo, é o Kabonki. Se prongue, deste lado King Kong, raciocina estiloso tipo Gandhi. Para frente, sempre avante. Um minuto, um segundo é importante. Talvez a última chance. Eu quero ouvir, é mais ou menos assim. Original, normal, que você me diz. Aqui, mano. Original, normal, que você me diz. Aqui, mano. Original, normal, que você me diz. Aqui, mano, o papá. Original, normal, que você me diz. Cabuloso. Diariamente a gente se defende com unhas e dentes. Outros conquistam espaço descarregando pente. Frequentemente a gente troca ideia e vai pedindo paz. Paz. Pra quem procura guerra, guerra. História velha é achar que a vida é da hora. Da hora. Sem trampo, fudido e pedindo esmola. Esmola. Poder eu também quero, mas não sou zoiudo. Tô ligado. Ligado, pouco com Deus é muito. Vagabundo come ovo e arrota presunto. Homem sem palavra vale menos que defunto. O tempo passa, atitude, muitos tem menos. Visto um traje de responsa pra voltar no tempo. Jato de cabursa, calça, whip, saluhan no meu rolê. Rolê. Volto só amanhã, quando eu chegar sou bem chegado. Muito considerado, não pelo que visto, mas sim pelo que falo, claro. Proceder, guiar meus passos, tô educado. Guerrilheiro de responsa, homem de aço. Busca baço, cachorro morto tá nativa. 2002 DMN, se liga. Original, normal, que você me diz. Aqui, o que você me diz? Original, normal, que você me diz. Aqui, mano, o que você me diz? Original, normal, que você me diz.